Abrimos as portas do Jardim a Beira-Mar Plantado. Um programa de música portuguesa na Rádio Filispín. Cada semana, um cantor ou cantora diferente. Todas as quartas-feiras, de 8 a 9 da noite. Também no site xotamirancos.blogspot.com. Ora, muito bem, abrimos as portas do vosso Jardim a Beira-Mar Plantado. O programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui na Rádio Filispín. A Rádio Livre e Comunitária de Trasancos, emitindo na frequência de 93.9 FM. Ora, realmente hoje não estou a gravar o programa na Rádio Filispín, porque ontem estive um pouco doente, engripado, hoje ainda continuo um bocadinho, então hoje estou a aproveitar a baixa para gravar em casa. Espero que vocês gostem do programa hoje, que vamos dedicar há mais novidades discográficas portuguesas que saíram à luz neste ano de 2023. Pois é, já vamos no 5º volume. Ainda tenho mais para mais um programa, pelo menos mais um programinha. Também quero dedicar este programa a Sara Tavares, que faleceu no passado domingo, vítima de uma doença prolongada que tinha já lhe foi diagnosticada há mais de 10 anos, um tumor cerebral, e morreu no passado semana, no passado domingo. É uma tristeza muito grande para a música portuguesa e não só para a sua família, para toda a gente que a conhece. E é uma grande perda para a música portuguesa. Mas antes de começarmos, vamos primeiro ouvir uma cunha sobre a questão da Palestina. Uma cunha que eu apoio totalmente. Foi uma cunha que foi feita por um colega nosso que utilizou inteligência artificial, mas tinha uma mensagem muito coerente e muito importante. Parece que prestem atenção. Desde Radio Filispín queremos deixar constancia do noso rexeitamento ao xenocidio do povo palestino que o Estado sionista de Israel está a perpetrar, dando continuidade á política de terror e masacre que ven aplicando desde o ano 1948. Male aos sucesivos acordos internacionais, o territorio palestino continúa minguando a medida que Israel continúa o seu avance a base de violencia sistemática, colonatos ilegais e operacións militares de castigo xeralizado á poboación civil como a que estamos a ver estes días. O colectivo OPAI Rádio Filispín quer denunciar o papel das instituições, parlamentos e partidos da União Europeia, do Estado Espanhol e da Galiza que se perfilam e naturalizam esta política de extermínio. Exiximos políticas activas de boicote, desinvestimentos e sancións que obriguen Israel a por fin a ocupación, a respectar a legalidade internacional e as resolucións das Nacións Unidas, o recoñecimento do Estado palestino e o dereito ao retorno das persoas refuxiadas. Exigimos também o fim da impunidade de Israel, a suspensão das relações preferenciais e o fim do vergonhoso apoio diplomático, econômico e político a este massacre. Desde Radio Filispín, facemos un chamamento a persoas e organizacións a apoiar as movilizacións que se están a realizar na nosa comarca e por toda Galiza, a encheren as rúas e a facer pronunciamentos públicos de apoio á causa palestina. Depois de ouvirmos esta cunha que descreve a situação que se vive hoje em dia na Palestina, vamos então agora sim passar às novidades discográficas portuguesas. E vamos começar com Cara de Espelho, uma super banda que depois digo quem são os seus integrantes. E primeiro vamos ouvir então Cara de Espelho com o tema Corridinho Português. Separando o cristão do taoísta, do judeu, do islamita, do ateu ou do budista, do batista, mirandês, como vês, sobra muito, muito. pouco português ao par. Ao juntar a malta numa boa, um corridinho de Lisboa, volta e meia rodopar. Triste é que fica a ver dançar. Separando o celta do visigodo, o muro do ostrogodo, o romano do suevo, o muro do galês. Como vês, sobra muito, muito pouco português ao par. Se tu queres ainda separar o gay da lésbica, do straight, da mulher, gente de bem ou de quem sofre de gaguez. Como vês, sobra muito, muito pouco português ao par. E que tal juntar a malda numa boa, um corridinho de Lisboa, volta e meia roda ao par. Triste é quem fica a ver dançar. Opa, se ainda te faz muita confusão, vai-se para o fotão, do protão, do eletrão, até desvanecer de vez. Como vês, sobra muito, muito pouco português, opa. E que faz voltar a malta numa boa, um corridinho de Lisboa, volta e meia roda, opa. Pois a canção que acabamos de ouvir, chamada Corridinho Português, pertence à superbanda Cara de Espelho. Esta superbanda contém elementos da Naifa, por exemplo, a cantora é Maria Antónia, do grupo A Naifa. Também pertence Carlos Guerreiro, dos Gaiteiros de Lisboa. Também tem Nuno Prata, dos Ornatos Violeta. Os Irmãos Martins, do grupo de Olinda. E ainda Sérgio Nascimento, que pertencia, por exemplo, aos Humanos. Vamos agora ouvir um tema de uma banda já antiguinha. A banda chama-se Adiafa, é uma banda alentejana de Beja, que agora comemora 25 anos e, para celebrá-lo em grande, editou um disco novo com os seus velhos êxitos. Vamos ouvir então o tema O Tratorista, também conhecida como Ponha Aqui o Seu Pezinho. Aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem amar. Depois de tanto amassar, despachei a papelada, tive de ir ao estilista. Levei o ano a aprender e ontem consegui fazer um exame para tratorista. Na condução fui o asa, engatei-lhe a marcha atrás lá no meio da cidade. Derrubei 10 candeeiros, passei 3 sinais vermelhos, tal não era a velocidade. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho. Vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem amar. E na mecânica geral eu fui desde o diferencial e até ao radiador. Pois pus, virei os avessas e falei-lhe ali em peças que nem estavam no trator. E na é que fiz um figurão, isto são coisas de moço. O examinador, coitado, aos pois e fica chalado, pôs uma corda ao pescoço. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho. Pois e tanto sarilho, e de um exame sem brilho, como a cara. passar. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à primeira grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem amar. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à primeira grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho. Acabamos de ouvir o tema O Tratorista, ou Ponha Aqui o Seu Pezinho, da mítica banda A Diafa, uma banda alentejana. Vamos agora ouvir um tema do Rogério Cardoso Pires, um guitarrista que tem participado com grandes nomes da música portuguesa, tais como Sara Vidal, com Rodrigo Leão, com João Afonso ou com Zeca Medeiros, por exemplo. Tem tocado guitarra com todos estes músicos portugueses. E agora, pela editora São João Dias, edita o seu segundo álbum a solo, Berlim. Vamos ouvir o tema que dá nome a este disco, Berlim. Thank you. Depois de ouvirmos o tema Berlim, do guitarrista português Rogério Cardoso Pires, vamos ouvir outro tema de outro guitarrista português. Neste caso, falo-vos de António Silva, guitarrista de jazz, que entrou em contato comigo via e-mail. Já mandou o primeiro single do seu novo disco e agora mandou um segundo. É um tema cantado em inglês, que conta com a participação de Sana Ruoniemi. Espera, acho que estou a dizer bem. Sana Ruoniemi, que canta neste tema de Glory Day. Portanto, é o António Silva e eu desejo-lhe um bom futuro, que a verdade é que tem temas espetaculares. Temas entre o jazz e o pop e o rock também. E este tema é especialmente bom. Aliás, à parte disso, eu também recomendo a toda a gente que queira que lhe ponha as canções no nosso programa, no Jardim Bem Mal Plantado, que me enviem também um e-mail, tal como fez António Silva. Eu recebo todos os e-mails que me queiram enviar, ouço e depois passo. É assim simples, assim muito simples. Principalmente novidades discográficas portuguesas, isso é que eu gosto de pôr. Vamos então ficar com o António Silva e o tema Glory Day, em que canta Sana Ruoniemi. Vamos agora ouvir mais um tema de jazz, mas é um jazz especial. É um jazz em mirandês. Pois é, Isabel Ventura é uma cantora de jazz e que é natural da Bragança. E ela tem uma paixão pela língua mirandês, que hoje em dia está a passar maus tempos, está em vias de extinção. E ela decidiu fazer um disco de jazz com poemas de Amadeu Ferreira, que é um escritor e tradutor mirandês e também fundador da Associação de Línguas e Culturas Mirandesa. Pois é, desta cantora de jazz vamos ouvir o tema Não Me Lembro de Esquecer. Cai no regaço a gana de ser tempo passado, demorado, pássaro livre, mirando em leve remolino, busca no tempo, ousias num espergantanho. No carreirão de las campaninas, atrás das penhas tapadas, floridas, traio as manos ao fim de tarde por caminhos velhos de cantarias de la casa grande. Estou cerca, mas o que é cerca? Cerca é tornar atrás lembranças sem fim. Gralhas, grifos, charas e zimbros prendem-se neste regaço. Largo resfogo, verdes paragens que abraço, não me lembro de esquecer. Largo resfogo, verdes paragens que abraço, não me lembro de esquecer. Atrás, lembranças sem fim, gralhas, gritos, charas e zimbro prendem-se neste regaço. Árvores de fogo, verdes paraíses que abraço e não me lembro de esquecer. Árvores de fogo, verdes paraíses que abraço e não me lembro de esquecer. Depois de ouvirmos o tema da Isabel Ventura, Não Me Lembro de Esquecer, um belíssimo tema de jazz em mirandês, vamos agora ouvir um tema de Sara Tavares. Infelizmente, Sara Tavares faleceu no passado domingo, dia 19 de novembro, vítima de um tumor cerebral que já estava diagnosticado há mais de 10 anos. É realmente lamentável, tanto para nós como para a música portuguesa. E, curiosamente, no último ano, ela tinha vindo a divulgar vários temas musicais novos, novíssimos, foram 3 ou 4. E entre eles está o que vamos ouvir. Portanto, aqui vou aproveitar para fazer uma homenagem a Sara Tavares com um tema muito recente que ela lançou. É o tema Momento. Foi só naquela, eu estava só à janela. Eu só me deixo levar um dia de cada vez. Mas de quando em vez, alguém me rouba o olhar. Alguém me rouba o olhar. Não tem como não ir, não tem como resistir. Deixar a coisa fluir. Não tem como resistir. Agora vamos ouvir um grupo galego, porque aqui neste programa, no Jardim A Beira-Mar Plantado, que é feito na Galiza, passo muitas músicas portuguesas que dou a conhecer aos galegos e às galegas, mas também quero fazer o contrário, quero passar músicas galegas para dar a conhecer aos nossos ouvintes portugueses. É bem verdade, pois... E hoje vamos ouvir uma banda que são duas raparigas de Vigo. E elas tinham tido muito sucesso e este verão foi um verão de extremamente bom para a sua carreira, as Filhas de Cassandra. Vamos ouvir então as Filhas de Cassandra para que os nossos ouvintes portugueses comecem a ter contato com a música que se faz aqui na Galiza. Vamos ouvir um tema que elas lançaram este ano mesmo, ou seja, é um tema novo também. Um tema que se chama Tola. Espero que gostem e no futuro vou passar mais músicas galegas neste programa de música portuguesa. Porque tem tudo a ver, realmente Galiza e Portugal é tudo mesmo. Mírasme na disco, eu já sei que tiras. Todos orbitando como velaíñas. Não te pegues tanto, não quero movida. Que para defenderme sobra más amiga. Aterra estío, não perro sola. Que se bailó, já bailamos todas. A noite reclama, é a nosa hora. Importa una merda que te bote fora. Te año, tantas ganas de bailar que me desvelo. O meu corpo treme, pero non de medo. O perreo até baixo. Pero autoestima no ceo teño. Tantas ganas de bailar que me desvelo. O meu corpo treme pero non de medo. O perreo ata baixo. Pero autoestima no ceo. Sabes que chegamos cando se peta o show. Este flow de filla xa non é para dos. Vémonos no baño pero se entramos dous. E facémoslo slow. Sabes que chegamos cuando se peta o show. Este flow de filla ya no es para dos. Vámonos no baño, pero entramos dos. Pechamos esta disco, pero oímos slow. No hay premio que den que supere o que 10.000 cosas que ahora barren hay una no eran 100. Se no prendo, no se ve. Amarra vestido que me vuelvo a tola. Que sea lío, es un lío, mola todas. A no te reclama, ya no es ahora. Importamos una mierda que nos voten fora. Amarra vestido que me vuelvo a tola. Pero autoestima no ceo. Teño tantas ganas de bailar que me desvelo. O mi cuerpo treme pero non de medo. O perreo ataba y yo. E facémoslo slow. Sabes que chegamos cando se peta o show. Este flow de filla xa non é para dos. Vémonos no baño pero xa entramos dos. E facémoslo slow. Sabes que chegamos cando se peta o show. Este flow de filla xa non é para dos. Vámonos no baño pero se entramos dos. Pechamos esta disco pero oímos slow. Palavras não existem. Ora, aqui nesta secção As Palavras Somos Nós, em que passamos poesia, hoje vamos ouvir um tema dos poetas. Os poetas, já aqui passamos alguns temas do disco que foi gravado já há algum tempinho atrás. Os poetas realmente são Rodrigo Leão e Gabriel Gomes, e que agora lançaram um segundo disco, que contém poemas de Mário Cesarini, com voz do próprio poeta. Interessante. Ora, o tema e o nome do disco chama-se O Homem em Eclipse, e é com a voz de Mário Cesarini e música de Rodrigo Leão e Gabriel Gomes. Prestem atenção. Foi que certo dia o homem eclipsou-se. A data. Digam a data. A datazinha, faz favor. Qual data? Foi por decreto que o homem se eclipsou? Foi só manobras, partisse? Um, dois, três e pronto. É noite que nem a lua apareça, seja de que lado for. Uns seguraram-se logo, eram espertos, bem se viu. Outros caíram ao mar com cabeça, pernas e tudo. Quanto a mim, perdi a calma, fiquei desaparafusado. Tradição, cultura, estilo, certeza, amigos, fatiota, tudo fora do seu sítio. Um desaparafuso terrível.

Estão a ouvir o Jardim à Beira-Mar Plantado, hoje com mais novidades discográficas lançadas neste ano 2023. Já vamos no 5º volume de novidades e ainda tenho mais, pelo menos para mais um programa. Também dedico este programa a Sara Tavares, recentemente falecida no passado domingo, e que é uma grande perda para todos nós e para a música portuguesa. O tema que acabamos de ouvir pertence ao novo disco de Rodrigo Leão, Piano para Piano, que está tocado a quatro mãos, juntamente com a sua filha, Rosa Leão. Neste tema contou com a participação do cantor do Afeganistão, Ustad Fazel Sapand. Agora vamos ouvir um novo tema de Cristina Branco, Senhora do Mar Redondo, que pertence ao seu novo disco, Mãe. Este tema, Senhora do Mar Redondo, tem letra de Lídia Jorge. Senhora do Mar Redondo, que rezas hei de rezar? Tenho filhos, tenho pais, tenho avós que são do mar. Que rezas hei de rezar? Se ofendo mais, Senhora do Mar Redondo, que rezas hei de rezar? Se ofendo mais. O tema que acabamos de ouvir pertence ao novo disco de Cristina Branco, chamado Mãe, e o tema chama-se Senhora do Mar Redondo. Vamos agora ouvir Pia Madureira, com o seu disco de estreia Espera. Neste disco, Pia Madureira canta poemas de Manuel Alegre e de Daniel Faria, e conta com a colaboração do pianista Júlio Rezende e do guitarrista Ângelo Freire. Vamos ouvir o tema Já Não Há Tempo. Thank you. vida, diz ao tempo que não corra. O tempo não a escuta e vai em frente, e enquanto ela o persegue até que morra. O tempo continua indiferente, e enquanto ela o persegue até que morra. O tempo continua indiferente. O tempo ordena a vida, não te atrases. A vida bem se esforça por prendê-lo. Se todos os instantes são fugazes, há que os aproveitar sem desmazelo. Se todos os instantes são fugazes, há que os aproveitar sem desmazelo. Na infância todo o tempo é infinito, depois vai começando a escassear. Por fim a vida aceita o veredito de que nada adianta em se atrasar. Por fim a vida aceita o veredito de que nada adianta em se atrasar. Mas por gastarmos tanta, tanta vida na pressa de agarrar cada momento, quando queremos travar essa corrida, o tempo já passou, já não há tempo. Quando queremos travar essa corrida, já passou, já não há tempo. Agora vamos ouvir um tema feito aqui na Galiza, pela Arca da Noé. É um tema que reuniu vários músicos e músicas portugueses e galegos. Vejam a importância disso, porque aqui é o que eu quero mesmo, é juntar a Galiza e Portugal neste programa. E o tema que vamos ouvir, o tema que eu selecionei desse disco, que acabou de chegar às minhas mãos, porque eu participei no seu crowdfunding. O tema que eu selecionei junto a João Afonso, com Madalena Gamalho e Héctor Lourenço. Pois é, vamos ouvir então o tema Eu Não Sou Eu. Olhei-a toda e ela devolveu-me o riso. Olhei-a toda, mas agora devagar. Se procuras certezas num riso que não é, eu não procurava. Se procuras certezas num riso que não é, eu não procurava. Era nevo, mestre, subir da lagoa. Silêncio por trás das palavras, da fonte das palavras. O murmúrio do silêncio por trás das palavras, da fonte das palavras. Eu não sou, não sou eu não quero ser. Eu não sou eu, nem preciso ser. Eu não sou eu não quero ser. Não sou eu, nem preciso ser. Pois eu não quero procurar. Está tudo, acho, condensado nela. Pois eu não quero procurar. Então volta a linha e de novo começa. E todos que arrefecem de repente. Desisto, eu também já não sou mais eu, pelo menos códigos antigos. E para nos salvar do mistério natural, o fruto de algum parto compartido. E para nos salvar do mistério natural, o fruto de algum parto compartido. Eu não sou, não sou eu não quero ser. Eu não sou eu, nem preciso ser. Não sou eu não quero ser. Não sou eu, nem preciso ser. Eu não quero procurar, está tudo acho condensado nela. Eu não quero procurar, então volta a mim e de novo começa. Não sou eu não quero ser. Não sou eu, nem preciso ser. Não sou eu não quero ser. Não sou eu, nem preciso ser. O grupo Três Tristes Tigres estão a preparar um novo álbum chamado Atlas, que vai ser lançado no ano que vem, mas entretanto já nos deram uma amostra desse disco, chamado Animália, que segundo as palavras de Ana Deus, versa sobre a responsabilidade humana no desequilíbrio climático. Três Tristes Tigres voltam a reunir Ana Deus nas vozes, Regina Guimarães nas letras, Alexandre Soares nas guitarras e outros aparelhos eletrónicos e Fred Ferreira na percussão. Então, Três Tristes Tigres com Animália. Contra fogos infernais. Fechamos a porta do Jardim Aberma Plantado com um novo tema dos Clube Macumba. A banda que junta Tó Trips na guitarra, João Doce na percussão, Gonçalo Prazeres no saxofone e Gonçalo Leonardo no contrabaixo. O tema que vamos ouvir, Maragato, é um excelente adianto daquele que será o seu segundo álbum de originais, que vai ser lançado no início de 2024. Um abraço e fiquem muito bem.